E falando sobre o Codefós, vou conversar agora com Danilo Vendrúsculo, ele que é presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu, falando a respeito, né, de que Foz do Iguaçu ganhou esse projeto arquitetônico do futuro escritório, a Câmara Técnica de Atração de Investimentos. Boa tarde, Danilo. Boa tarde. É um privilégio para Foz do Iguaçu, né, ter esse escritório, já que uma arquiteta fez esse projeto voluntariamente, atendendo a um pedido da Câmara, né? É, isso foi uma doação, como o Codefós é um trabalho de voluntariado, então a arquiteta, que é a esposa do coordenador da Câmara Técnica, ela fez a doação desse projeto do escritório de atração de investimentos. E quando será a entrega oficial do prédio, Danilo? Bem, nós entregamos o projeto executivo do escritório. Agora está sendo feito a cotação, ou seja, a licitação para a compra dos materiais e, né, para a construção desse escritório, que ele está dentro do prédio onde está abrigado hoje a Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico, e acreditamos que até o final do ano nós possamos inaugurar esse escritório. Esse é um espaço grande, né, Danilo? Vai ter sala para reunião, escritório, né, onde vão ser recebidos os empreendedores em instalar os seus negócios? Sem dúvida. Hoje nós temos uma estrutura do Codefós. Existe uma sala hoje, apenas uma sala. E dentro do projeto novo nós teremos uma recepção com uma secretária, nós teremos uma sala reservada onde a gente pode receber de forma mais reservada pessoas que, né, empresários ou investidores que venham de fora, mais uma sala de reuniões onde a gente pode receber grupos até 10 ou 15 pessoas com apresentação de dados sobre a economia de Foz do Iguaçu, sobre a cidade, sobre a Tríplice Fronteira, e mais uma sala de reuniões. Então, essa estrutura nós pretendemos fazer uma estrutura de forma assim, com móveis também, um ambiente harmonizado, um ambiente onde que realmente quem vem de fora leve uma boa impressão, e além do ambiente que efetivamente as pessoas estejam preparadas para receber quem tiver interesse de vir para Foz do Iguaçu. E além das pessoas que têm interesse de vir e a gente fazer um trabalho de recepção, nós também iremos fazer um trabalho de proatividade, ou seja, nós temos que buscar. Nós temos que, assim que o nosso plano de desenvolvimento econômico ficar pronto, que até fevereiro a nossa expectativa, e com visão até 2030, esse trabalho será disponibilizado principalmente nesse escritório, que é a principal ferramenta que nós vamos ter em mãos. Também, e agora a Codefós passa a ter uma sede, né, já que esse prédio também vai abrigar a estrutura administrativa, né, do Codefós. Exatamente. Hoje o Codefós ele tem a sua sede em frente ao Hotel Bourbon, que é ali no prédio do Centro de Artesanato, onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico, onde a nossa vice-prefeita, a Ivone, é a secretária. E ela também está junto ali com o Codefós. E a secretaria dela, que tem essa responsabilidade também do desenvolvimento socioeconômico, vai utilizar essa infraestrutura, e ela principalmente que na secretaria dela, que está encaminhando todo o projeto, toda a análise dentro da prefeitura para que seja viabilizada essa obra. Então, não é a obra física que efetivamente... Nós estamos, vamos dizer assim, que é o principal, mas sim o trabalho que vai ser desenvolvido dentro dessa estrutura. Teremos uma estrutura, sim, mas o objetivo maior é as informações que nós estaremos disponibilizando e ter um local apropriado para receber as pessoas. Danilo, eu quero aproveitar a sua participação aqui, e antes de liberá-lo para os seus compromissos, o Codefós tem apresentado vários projetos, tem se engajado bastante no desenvolvimento de Foz do Iguaçu. Nós temos hoje, por exemplo, esse escritório de atração de investimento, ele está dentro de uma câmara de atração de investimento. Nós temos 12 câmaras técnicas em funcionamento, e nós temos mais duas que foram constituídas. Isso dá um contingente de 250 pessoas e mais ou menos 180 entidades envolvidas nesse processo. Esse é o pulmão do CODEFOS, ele é onde a sociedade participando de forma voluntária, é apenas a estrutura executiva dentro do CODEFOS, que nós temos uma secretária, um diretor, um consultor para assessorar as câmaras técnicas, duas assessoras de imprensa. Essas pessoas são remuneradas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Socioeconômico, onde está abrigado o CODEFOS. Mas as demais estruturas, todas elas são voluntárias dentro das câmaras técnicas. Então nós temos aí em torno de 220 pessoas se reunindo, discutindo todas as questões, as demandas da sociedade, e temos vários projetos. A revitalização da Ponte da Amizade, que ela é um embelezamento daquela área, e a segurança. Nós temos aí, por exemplo, um estudo da elevação da cota, de 300 para 500 dólares, para trazer mais turistas para Foz do Iguaçu. Enfim, nós temos, criamos agora também recentemente a Câmara Técnica de Estudantes, para a gente ouvir os universitários. Também criamos a Câmara Técnica de Segurança, que tem a missão de integração das polícias Brasil-Paraguai, Brasil-Argentina, porque o turista que vem para cá, ele tem que sentir essa integração, ele tem que sentir que ele tem segurança e as polícias, elas têm essa comunicação harmônica. E o CODEFOS vem exercendo esse papel e muito bem aceito pela comunidade. E isso, o CODEFOS é da cidade e é isso que a cidade precisa entender. Tá certo, então. Obrigado, Danilo. Parabéns pelo trabalho aí do CODEFOS. E aguardamos agora, então, aí o aviso para a gente participar dessa inauguração. Ótimo. Da entrega do escritório do CODEFOS aqui em Foz do Iguaçu. Com certeza serão convidados, isso será a imprensa, que tem um papel fundamental, principalmente na divulgação desse projeto que nós chamamos de Projeto do Bem do Desenvolvimento da Cidade.